No castelo do Imperador Mau há uma terrível ameaça: transformar todos os brinquedos em eletrodomésticos sem graça. Imaginem como seria se uma feitiçaria transformasse todos os brinquedos. Chegavam mesmo a apostar. Era então o momento de os ver desfilar. O primeiro concorrente tem um grande nariz, fareja o chão de contente, aspira tudo no triz. Segue-se o ferro a vapor, especialista em borrar. Por onde passa não deixa corridas. Preferido é por tudo a congelar.